Sendo tão jovem, só podia ensinar uma peça para a infância. Não. Por acaso é a primeira vez que estou a fazer alguma coisa a sério para a infância. Eu tirei o curso de Teatro e Educação em Coimbra, acabei o ano passado. Então, pronto, deparei-me com o desemprego à minha frente, mas a minha mãe tem uma associação, que é o Arte Riso, na qual eu pude fazer então este projeto para vender às escolas e assim a associações. E consideramos que é assim mais fácil vender um projeto infantil, tem mais procura. Então decidimos optar por essa área. Então seria eu quem tem mais disponibilidade. Então fui eu que me ensinei a mim própria e fiz também a representação. E pedi ajuda à minha mãe para a parte da escrita, portanto ela escreveu o espetáculo. A ideia partiu minha com base num livro que é A Lenda de D.C.P. Raux. E foi assim que surgiu. Não é, é a minha primeira vez a fazer algo para crianças. Para adultos também ensinaria e será uma nova experiência mais tarde, mas. Que expectativa é que tem para o espetáculo e para a aderência do público jovem? O espetáculo tem muita cor, muita música e é um espetáculo divertido, tanto para adultos como para crianças, e eu espero que os pais tragam os filhos ao teatro e acho que vou conseguir isso. Acho que através de contactos e dos mídias, dos Facebooks também ajuda muito a partilhar isto. E o SET ajudou-nos aqui a colocar aqui o espetáculo no fim de semana, o que é muito bom. Sendo para público jovem, ainda complica mais o ato de criação e o ato de ensinar. É mais exigente. É bastante mais exigente e não podemos fugir para os clichês e para o palhaçar muito a coisa. Não é palhaçar, é tornar a coisa muito infantil, porque as crianças também não querem isso e não esperam isso. Portanto, nós temos de ter um pensamento de que as crianças não são burras nenhumas, elas entendem as coisas. E são críticas. E, exatamente, e então temos que ser muito exigentes com esse trabalho porque as coisas têm que ser de outra maneira que não um simples teatrinho de escola, tem que ser uma coisa pensada e trabalhada. O teatro também é sonho, o sonho é ser profissional do teatro. O sonho é trabalhar disto e é um dia poder fazer isto em Portugal e ganhar dinheiro com isto. É possível? Eu Apesar da espero que sua pouca sim. experiência, é possível? Eu Chegar lá? espero que sim. É assim, para já. É muito difícil ver um futuro nisto cá em Portugal, agora. Mas acho que conseguimos, pelo menos coisas pequenas conseguimos fazendo, como isto, vamos conseguindo fazer. Ganhamos pouco dinheiro, mas também uma pessoa, o dinheiro não é tudo. O que importa é sermos felizes, e eu acho que isso é o melhor. Se uma pessoa for feliz a fazer o que quer. Para chegar ao sucesso, o que é preciso? É muito trabalho ou muito talento? É muito trabalho. O talento também é preciso, mas vem depois. Se uma pessoa trabalhar e se dedicar a 100%, o talento ajuda, claro, mas não é o fulcral. Sendo tão jovem, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, o que é que espera estar a ensinar? Não sei se esperarei estar a ensinar. Eu gosto muito da parte da representação, mas. Quem sabe, trabalhos para crianças também, para adultos, que também gosto muito. Espero que cá em Portugal. E estar aqui neste espaço daqui a alguns anos. Este é o espaço ideal. Não é o espaço ideal porque Aveiro não é o espaço ideal, porque a cultura em Aveiro ainda não está no patamar onde pode estar, mas creio que as coisas agora estão num caminho mais certo. Mas acho que este espaço de trabalho dá-nos um grande conhecimento cá em Aveiro, reconhecimento cá em Aveiro, o que é bom, mas espero depois andar por Portugal inteiro. Este espetáculo ainda vai continuar. Quer deixar algum convite? Ou o que é que podem esperar deste espetáculo? Este espetáculo é este fim de semana, é sábado e domingo, dia 6 e 7 de fevereiro só, porque estivemos a fazer para escolas, e convido, claro, todas as famílias a virem ver e pessoas que gostem de teatro para a infância, porque é um espetáculo para pequenos e graúdos. Com muita cor, muita música e é Ainda vai replicar este espetáculo? Para além deste fim de semana ou termina aqui? isso. Terminará aqui em princípio. Próximo projeto. Já algum na cabeça? Próximo projeto. Estou agora a trabalhar como atriz em albergaria e na Associação Albergarte e portanto vai começar em albergaria, depois passará por Aveiro também. O que é mais exigente? Ser ator ou ser encenadora? Ui, Ser sinceramente, ator a acho que motiva mais? ainda Como ator a motiva mais? para já sim, porque eu acho que ainda não tenho suficiente Experiência. experiência suficiente para conseguir ensinar coisas maiores que isto, que foi só a mim. Mas é uma pergunta ainda muito cedo para mim, porque saí agora do curso, ainda tenho muito que viver, acho. Há muitas atrizes no meio, no mercado. Vai ser complicado entrar como atriz? É. Ou há sempre espaço para alguém que entre? Não, é muito complicado e cada vez mais está na moda criar os próprios projetos porque são coisas mais fáceis de colocar no mercado. Porque é muito difícil, enquanto atriz, ter trabalho que nos paguem. Falta uma aposta clara no teatro e na cultura. Falta. E eu li agora que o orçamento de Estado está bastante mais para os mídia e para a televisão do que para as coisas reais que acontecem à nossa frente e efêmeras. Eu acho que a aposta do teatro ainda não vai ser feita. Isso desmotiva. Um bocadinho. E é um bocadinho difícil ter esta luta de anos, que já se ouve muita gente e muitos conhecidos meus que já trabalham nisto há anos e que tiveram sempre esta luta. Começa a Mas ser uma rotina. é uma coisa difícil de mudar nas pessoas, o hábito de ir ao teatro, porque nunca foi muito instigado.